Amateur. Sete, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá torre no 186, ajuste no 0, 12, bom voo. Copiar, Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, quando lá 186, 1012, então 3897. TAM 8002, autorizado, vai direto da Elfa. Bom dia, 0-0-0. Salvador, boa tarde, TAM 3603, ciente, TAM e uniforme. TAM 3603, acione identificação, via chegada mar e desça até nível de voo 050. 050, via mar e TAM 3603, vem. Pulou os 2-0, chama o controle, gol no 601. 1935, gol no 601, bom. Boa. Gol no 601, decolado, boa tarde. Voo 1601, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. 400 não dá, eu vou no 601. Salvo, gol 273. Bono 273, previsto portão 03, aguarde aeronave da companhia livrar o setor, ok? Muito obrigado. Salve Salvador, o gol 1567, está pronto para o táxi. 129 a bordo, alterna Confim, alterna Campinas, com 4 horas e 4 de autonomia. Gol no 567, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre no 186, ajuste no 012, bom voo. Positivo, chamará 1862, jogou no 567. Gol no 273, segue aeronave da companhia Juliette, portão 03. 7 para 03, gol, gol no 273. Manda linda, cola, mas 720. Firme, 170 graus, 109. Autorizado a decolagem, 720. Papa Romeu Eco Romeu Mike, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado ao localizador. Para 2000, reportando a estabilizado ao localizador, o Eco Romeu Mike. Oi, Salvador, boa noite. O TAM 3897, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Mantenha o ponto de espera. Guardião 07, aguarde para decolagem. Livre táxi até o ponto de espera da pista 17. Trip 5241. Trip 5241, confirme a hora estimada de calços fora. A hora de estimar de calços fora é o 00, senhorita. Apenas gostaria que procedesse uma alteração no plano para o nível 380. Ok, assim que o plano chegar no sistema, eu vou coordenar com o Centro Recife nível 380, trip 5241. Obrigado. Alternando 133, decimal 25. 351, 3325, da 8002, obrigado. Webjet 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 40, perfil da EL, web 6720. Salvador, o voo 1940. Boa noite, é o Gol 1940 para autorização. Boa noite, Gol 1940, informação em curso em uniforme, copia. Já está atual, Vitor, e tem a cópia da mesa. Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decolada pista 10, perfil da Dael, Leda. Após direto BDEV com curva direita. Transponder 5027, controle 199, decimal 35. Só não pegou o código transponder aqui. Se puder repetir, daí eu faço o cotejamento. Gol no 940, transponder 5027. Afirmativo, então vamos lá. Autorizado conforme o plano de voo, nível 360, Upper Whisk 50, decola da 10, da EL. Transição dedas após BDEV 5027, transponder 1935, controle. Bom no 940, cotejamento correto, chame pronto. Chama na pronta. Controle, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, confirme intenções. A intenção é centro administrativo. Guardião 07, reporte visual com local de pouso. 07. Obrigado. Voo 1567. Mantenha o posto de espera. Mantendo. É, o objeto 6720, nível de voo 320 restrito pelo centro. 320 restrito, seu contínuo é 6720. Ao 3201, confirme. Imagina. 1601, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-3325, bora 601, boa noite. Papa Romeu, Eco Romeu, Mike, complete a aproximação e chame torre 118, décima meia. 18, meia. TAM 3603, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Meu pé é autorizado, o X-Ray, chamaremos estabilizado, TAM 3603. Controle em Salvador, muito boa noite, TAM 3897, decola, cruza 1500, Nadael, Leda. TAM 3897, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 na DAEL, possibilidade de voar da EL, senhora da presente? Autorizado da EL, TAM 3897. Da EL, 3897, muito obrigado. Controle, Guardião 07, visual com o local de pouso. Guardião 07, livre frequência para coordenação. 07. 3897, suba restrito pelo centro até nível de voo 300. Ok, restrito ao 300, TAM 3897. Autorizado, pouso no 40 graus, 11 nosso, embaixo travado. Baixou, travou meu mic. Tente. 40 com o vento? 140, 129. Objeto 6720, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Seguro 3325, boa tarde, tá ligado? Alimentando, 567. Confirme. É com o meu mic livrando na Delta. O solo 3-2, libera a direita, solo 1-2-1-9. Solo Salvador, Papa Romeu, é com o meu mic. Confirme o estacionamento. O hangar da Graé, da Polícia Militar. Ok, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal, é com o Romeu mic. Alfa reportará a ingresso no pátio principal, Romeu Mike. TAM 3603, passando a posição Duna, complete a aproximação e chame torre 118.6. 118.6, até já, TAM 3603. Viet, ingressar no pátio principal, Eco Romeo Mike. Eco Romeo Mike, táxi via pátio 1, Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 17, quais são? Para ingresso na 17, chame a torre 1186. Após Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 17-18, com a torre, vai com a Mike. Gol no 567, decolou os 34, chame o controle. Chamarão no 567, boa. Salvador, boa tarde, TAM 3603, passou estando, baixado e travado. Cliente, chame avistando. Chamaremos avistando 3603. Até nível de voo 360, saída Gole. 360 na Gole, o gol no 567. Autorização com fim 3-0. Uno 273? Afirma. Uno 273, informação em curso. Victor, copia? Yeah. Uno 273, com fins aprovado nível 360, rota via Pêrdulo 1-6. Decola da pista 1-0, perfil da Dael, Leda, pós-direto bridge com curva à direita. Transponder 5023, controle 119.35. Autorizado 360, rota de acordo com o plano de voo, verso 16, saída da Euleda, após o Beto Bridge, transponder 5023, controle 1935, voo 1273. Voo 1273, cotejamento correto, chame pronto. Com 900 pés, são 3603. Autorizado pouso no 40 graus, 129. Livre pouso, são 3603. Oi, Salvador, Papa Romeu, Eco Romeu Mais. Vai ingressar. Quebec, seu cruzamento da 17. Livre ingresso na Quebec, cruzamento da 17. Chama estacionado e livrando a frequência. O local de estacionamento é um lugar do aproximado do Graham. Chame liberando a 1967. Estacionar a frequência livre. Obrigado. Até daqui a pouco. 3603, no solo 37, libera a direita, solo 1219. A direita, 1219, 3603. Solo 3603, segura, se escuta. 3603, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, 3603. Paulo Salvador, o gol 1940, posição 5 para puxa estacionamento. 1940, coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda do R2 da Tanta Livre, o pushback chame para o táxi. Eu, Matheus, coordenará com o pessoal de solo após a passagem do Tanta Livre, o push estacionamento do 1940. Tráfego Salvador, boa noite, o trip 5241 para Confins, pronto para a cota. Trip 5241, informação em curso, Vitor, Confins aprovado, nível 380, rota via Pezulu no meia. Decola da pista 1-0, perfil da Dael, lida após direto bridge com curva à direita. Transponder 5036, controle 1-9-35. Ok, cliente da Victor, autorizado 380, Confins, via Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, após Leda, direto bridge, 5036 no transponder, 11935 controle, trip 5241. Trip 5241, no cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 5241. Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Chamará Recife 260, 288, gol no 567. Uno 940 está pronto para o táxi, está alternando o Galeão com 4 horas e 15 de autonomia e 133 pessoas a bordo. Uno 940 ciente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0, quando lá tornou no 86, ajuste no 0-1-2, bom voo. Afirmativo, obrigado pelo bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, Uno 940. 060. Identificou na Mari para o 060, 3894. A gente perdeu o controle com o centro, levou 3 chamadas e passou direto para o controle de Salvador. TAM 3894, controle sente. Gol 1776, dessa via para 2 no pés. QNH 1012, reposta e avisado no localizador. Sente via para 2 no pés, 1012. TAM 3894, desça até nível de voo 050, é o número 2, para pouso, informe que segue tráfego, 12 horas, 20 milhas, passando nível de voo 100 para 2 mil pés, é o Boeing 738 da Gol. Para o 050, como número 2, sente o tráfego, TAM 3894. Torre Salvador, gol 1940, tá pronto, ponto espera da 10. 1940, a linha decola da 10, vento 150 graus com 99. Quebra, alinhar e decolar o gol 1940. Sendo gol 1940. Foi recente. A 3894 dessa via para 3 mil pés, QNH 1012. Via 3 mil pés, QNH 1012. Rota 3894. Para o pushback, saneamento, gol 1273. Livre, chame táxi, gol 1273. Autoridade, chama táxi 273.